Corre, corre, a morte eu não trombei com ela. Seja forte, não pode dar um passo maior que a perna. Se tô longe, se tô perto pra mim tanto faz. Quem quer felicidade vai pra luta e corre atrás. Tenho fé no pai, mas não perdoei os leve trás. Mas isso é entre eu e Deus, na guerra ou na paz. Ele já tá ligado do que a mente é capaz. Tropica, mas não cai na amarela pra satanás. Escuto ronco, só motorzão monstro. É os nega habilidoso, não dá pé e não dá ponto. Pros lock, pros opressor, salve pros moleque. Vida long neck, sem escassez de back. Ao vôlei de voleio no set. Se cola no bagulho, aí pipoca esquece. Cobrança não combina com momento e nem prece. E o que sobe do mesmo jeito às vezes desce. Trago massacre em cada sílaba. 40 libaba, o frete veio pra fritar e o jet foi jejuar. Não aguenta com a bandiga, não seguro pra atuar. Na rua tem que ter pra trocar. Esse campo minado é o malvá pro mandrake. Pirata do Caribe é o que carimba o ataque. Metrô de main, Charlie Tuna versão presídio. Quebra a dilema, quebra o monte de araquilídeo. Peça mãe, peça pai, vou sair pra trabalhar. Peça a Deus proteção pra ir pra voltar. Porque o bagulho tá louco, ladrão e polícia. Se você tiver a cor, foda-se se tem família. Eu vejo que eles falam sobre a gente, não é sério. O negro no Brasil não é levado a sério. Revista ou jornal, vou além das estatísticas. Que a mídia não mostra, a TV satiriza. Só quem é de lá sabe o que acontece. Muita gente são poucas ideias, respeito prevalece. Não sei porquê, mas já não te amo, Londrina. Né da explica, tantas mulheres desaparecidas. Tenho medo quando minha mãe vai trampar. Meu primo vai estudar, não consigo respirar. A droga leva os amigos à homofobia. Já não se lembra o que fez no outro dia. Eu te odeio, mas ainda te amo, Londrina. Sua polícia ainda mata meu amigo na esquina. Televisão apoiando a opressão, alegando que existe transversão. Marcelo Belinati é o favelado no abate. A greba palha no inverso da realidade. Quando seu filho come pastel no pátio São Miguel, a facção se organiza no pátio da Pel. Ricardo Espinosa, que é a cidade feliz. E um bufato escravizando o menor aprendiz. A vida não tem print, quem que matou os 20? Nós já estamos preparados pro plano seguinte. A cidade tá bonita, né, Croara Pinheiro? Papai Noel veio mutado no nosso dinheiro. Guardas municipais estão despreparados. Mataram um evangelista no simples enquadro. Aê. Esses Paulo roubando a Zona Sul. Vai conhecer. Renova as forças todos os dias. Viver na base é bom, salve família. Nas ondas, sequelas, louco vira lá. O crescimento lidera, profissional trabalha. A cada dia estamos próximos do fim. Caras na via, lutando a modo ir e vir. Cenas fortes, todo mundo está vendo. Sem cortes, o submundo no veneno. Muita dor, pouco amor e muitas lágrimas. Em nome do Senhor, livrai essas almas. Quando não perdoa prisioneiro, é você. Fica de boa em paz, paz por merecer. Estatística verídica de comunidade, a vítima querida da criminalidade. O passaporte de ida e em volta quem dera. Mó fita, vida, em volta com cera. O balão podelta, uma noite gelada. Vai de laranja, estragando o resto. Eu monto na porta do bar, é o bode. Os bota no zap zap.